Mas eu não quero estimular o orgulho dele. Querida Julie, acho curioso que tenha dificuldade para concordar com minha última carta. E isso mostra o incrível poder das ideias que circulam no ar. Algumas feministas difundiram a visão de que as mulheres mimam os homens e protegem seus egos masculinos, os quais, pelo contrário, deveriam ser diminuídos. Essas mulheres provavelmente aconselhariam você a esfregar o nariz de Michael em cada erro que ele cometer. Esse modo de ver as coisas se baseia na suposição de que homens e mulheres são rivais e de que as mulheres sofrem porque não sabem se defender. Já é hora, dizem as feministas, das mulheres se tornarem ofensivas, colocarem os homens no seu devido lugar e estourarem o gigantesco balão do orgulho masculino. No entanto, queremos uma guerra entre os sexos ou a paz? Queremos o amor ou o ódio? Rivalidade ou complementariedade? Como eu abordo o problema do amor e do casamento por um ponto de vista cristão, não tenho dificuldades para optar pelas segundas alternativas e de rejeitar enfaticamente as primeiras. A tragédia de muitas feministas é que elas perderam totalmente de vista os ideais de paz e reconciliação, fundados na dignidade e complementariedade dos sexos. Quando as mulheres competem com os homens, em vez de colaborar com eles, muitos problemas vêm à tona. Você não tardará a perceber que Deus não criou Eva para ser rival de Adão, mas para ser a sua companheira, o que é bastante diferente. Em vez de sempre confrontar ou julgar aqueles ao seu redor, uma boa companheira os estimula. Às vezes, isso exige que ela ignore os defeitos do companheiro, o que não é o mesmo que aprová-los, ou, como você sugere, estimular seu orgulho. Na verdade, trata-se apenas de exercer a prudência amorosa, dando-lhes o espaço necessário para vencerem as suas fraquezas. É por isso que você deve se conter diante da vontade de criticar Michael. E jamais castigá-lo com uma dura retórica feminista, cujo propósito quase sempre é inflamar a competição entre os sexos, despertando o ressentimento, em vez de desenvolver a cooperação e o amor mútuo. Por favor, diga-me se esses comentários lhes foram úteis para lidar com os defeitos de Michael sem se irritar, de modo que vocês possam trabalhar juntos para resolvê-los. E tente se lembrar de começar por você mesma. Tenho-os sempre em minhas orações. Por favor, orem por mim também, com amor, Lily.